Center, the 1013. That's correct. O voo no 807 vai atingindo 5.000. 807 vai descer até 3.000 e vai voar com 210 nós. O senhor está seguindo a aeronave da Azul, que está próxima a ele de Itaparica, no setor sul, e efetuando desvio, é o número 1, seu número 2, 1807. Positivo, 3.110 nós, máximo, seguindo o Azul à frente, no 807. Azul 4032, está passando 4, reautorizado para 2.000 pés. Desce para 2.000 pés, está voando Duna e vai reportar estabilizado o Azul. Gente. Ciente. Capitão, Papai Romeu Lima, na sua escuta. Positivo, chame na final para pouso, tribo Papai Romeu Lima. Vai chamar Lima. No 807, vetoração para sequenciamento, direita, proa 235, desça para 2.000, limite localizador. Direita 230, descendo para 2.000, localizador ao limite, no 807. Salvador, boa tarde, o trip 5627. Positivo, frequência livre. Livre, já decola na sequência e chama o pior. Alô. Caju na cópia da operação. Aguarde, trip 5627. Ah, escuta. Seria possível aproar Duna para livrar formações? Quem? Quem pediu? No 807. Ah, positivo, no 807. Curva à esquerda, Duna, 2.000 pés e LS autorizado. Eu já tenho separação suficiente com a aeronave da Azul. Positivo, muito obrigado. Direita, esquerda, Duna, 2.000 pés. Está estabilizado no ILS o Azul. Positivo, checa o trem em redução, torre 1 no 186. 186, muito obrigado. Trip 5627, quanto para a cópia? Copia. Trip 5627, autorizado de Salvador para Aracaju, nível de voo 190, na via Golf 677. Este é o 10, curva à esquerda após decolagem, saída Puca, Caju, controle de Salvador operando em 19.35, acione 5467. 10 o azul. Aracaju, 1935 controle, 5467 responde a trip 5627. Trip 5627, cotejamento correto, reporte pronto para o puxo e acionamento. Reporta. Salvador, boa tarde, Oscar Bravanco. Patão, Guasca Braveco, assistindo a identificação, mantém-se em condições visuais, nível de voo 095, reporte para descida. O Guasca Braveco está no portal descida, a intenção caso autorista, ele será preso para 17. Sim. Uno, está pronto para o táxi 27 a bordo, 3 e 10 de autonomia, alterna Serra Bravo, Cabo Hotel. Certo. Táxi 27 a bordo, 3 e 10 de autonomia, alterna Serra Bravo, Bravo Hotel. Vai, Cid. Aguardar. Azul 4065, passando de nível 1 do 40. Ciente, Azul 4065. Ciente, triple 5241, no coordene o pushback com a equipe de solo, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, triple 5241. 2000, reparar no lock, stand 3192. Bom, no 807 estabilizado. Sim, mate. No 807 estabilizado. No 807, complete aproximação, chame torre 198, décima meia. Completa torre 186, grato, uma boa, parabéns aí pelo seu dia. Obrigada. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando no 3T, décima 25. 125, 13325, Azul 4065. Lima, no regresso já para Salvador. Tipo, Papa Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais. 500 pés, reporte através do Parque Pituaçu. Vai reportar em Pituaçu, Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, eu confirme pessoas a bordo? Zero único a bordo, cara. Gente. Solo, Salvador. 4032, ele virou na sua escuta. 160 graus com 079. Cerrado pouso, pista 10807. 32. O Papa Romeu Lima passou agora, o Pituaçu. Papa Romeu Lima, chame torre 198, décima meia. 786, graças, senhora. Controle, o Victor Mike Quebec, sua licença livre 200 para Bairro Lorena. Abatango, Victor Mike Quebec, não há tráfego conhecido a informar. E frequência para coordenação. Triple 5241, autorizado táxi para o ponto de espera da 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre 118.6. Via Índia para 10, ponto de espera 118.6, triple 5241. Romeu Lima, agilizando, prossegue para o impacto, para direto para Bata, reporte na final da 17. Está agilizando, direto para Bata, o Papá Romeu Lima. Vai reportar na final. Gente, após a passagem da aeronave da Trip, ingresso na Juliette, 4032. Seria a nossa posição já, certo? Azul 4032, seu pátio 1 no portão 3. Ok, gate 3, 4032. 1807, no solo aos 37, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livre pela direita, solo 121, 1807. Romeo Oscar Micro. Oi, Salvador, bom dia, Golo 396, informação Sierra, preciso nível 1 no 50. Golo 396, sem identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 013. No 013, 050, solicita proa de ITAP devido a formações de mar. Livre ITAP, Golo 396. Grato. Golo 396, confirme a sua velocidade. Nós temos 280 nós. A gente poderia manter até mais próximo de TAP? Poderia. Poderia? Sim, vai manter então 300 nós. Sim. Romeu Lima, informe no solo controlado. Espera pronto da 10. Portão 108. Afirmativo, localizador. 392, completo aproximação, chame torre, 198, décima meia. 18h30, até boa tarde, parabéns por esse dia. Obrigada. Obrigado. Barra Romeu Lima já na cortiça final da bata. Romeu Lima, informe no solo controlado, vento no 60 graus, jet 99. Vai informar, Lima. Oi, Salvador, boa tarde, TAN 3192, ILS. TAN 3192, avistado, continue procedimento, aguarde pista livre. 103192. Eu comparo Romeu Lima já no solo controlado. Ciente, Romeu Lima. Triple 5241, decolado aos 39, chame controle 119, decimal 35. Na nave 35, bom. TAM 3192, avistado, tráfego autorizado, pouso pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Triple pouso no zero, TAM 3192. 160 aguardar. Controle Salvador, Triple 5241. Triple 5241, no contato radar de decolagem, suba até nível de voo 200, saída Arbor. Copia bom 34, depois eu coordeno com o centro. Gente, a 3155 é ponte pronto para a cópia. Tá pronto para a cópia. Informação contando. Objeto 5729, é assistente de identificação, autorizado a chegada a bom, fidelidade a nível de voo 060, que é legal no 013. Destino 060, identificado, ajuste 103, 5729. 19 decimal 35, acione 5464. Fica autorizado 340, Open Zulu 44, para Guarulhos. Decola da 10, com curva após o plus 44, PUPT. Decola da 10, com curva pela direita, da EULEI, da EUD. 1935, motorista ainda 5464, transponder. Tantezão 55, confirmando, Upzulu 44, após púlpito, papai uniforme, bravo, tango e uniforme, após púlpito, direto. Ok, então após púlpito, direto, Tantezão 155. Protejamento correto, Tantezão 55, chame para o push e acionamento. Guardará. Pegou Salvador, Xenero. 6327, com informação Tango, autorização para Ilhéus, nível 240. Descer para 1500 pés. Para 1500, a terceira posição do 7, Caio Chorista, autoriza. Oscar Braveco, irá prosseguir visual para a pista no 7, confirme. Afirmativo. Oscar Braveco, ciente, ajuste ao corredor, autorizado vai direto para Paripe, desça agora para 1.500 pés. Ok. Autoriza o Trip 5241 no PRO direto ao arbor. Trip 5241, mantém a saída devido à aeronave se aproximando do setor sudoeste de Salvador. Mantendo a saída. Controle 19 decimal 35 e transponder 5452, eu vou chamar 6327. Planejamento correto, eu chamo 6327, chame para o push e acionamento. Chamará 6327. 24. Uno 396, desça para 2.000 pés. Autorizada final do procedimento em LS X-Ray, após estabilizado o localizador. Autorizada descida até 2013, após estabilizado no 396 da Gol. Solo, TAN 3192, boa tarde. Boa tarde, TAN 3192, autorizado táxi, via táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAN 3192. Objeto 5729, desça até nível de voo 050. 050, vai pro 5729. Papá Romeo Oscar Mike Romeo, maintaining heading 250, is new limit is radar 300 off Salvador VOR. We're going to maintain our present heading, new limit is radio 300 from Salvador VOR. 1396, esquerda proa 040, mais 10 minutos. Gente, gol no 396, após desvio, autorizado interceptar o localizador, reporte estabilizado. Por meios próprios após ser estabilizado no 396. Oscar Bravo, tem condições de voar Paripe? Pois sim, senhorita. Descendo para, cruzando o movimento 3300, descendo para 1500, está pronto Paripe. Gente. Juliette, portão 1. Correção, FAT 1, portão 1-1. FAT 1, portão 1-1, está 3192. Salvador Gol, nome é 49, para autorização e Delta com a informação Tango. Para cópia. Pronto, para cópia. Gol número 49, autorizado Salvador e Léo, nível de voo 240, via Golf 677, pista 10, curva à direita após decolagem. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto, controle Salvador operando em 1.19.35, acione 5437. Ok, autorizador 240, Golf 677, decolando da 10, curva direita da El, Leda, depois direto a El, 5437. 437, transponder gol no 649. Negativo, controle Salvador operando em 119, decimal 35, e o nível de voo é 240. Ok, 240 e 1935 nível, gol no 649. Gol no 649, contingimento correto, reporte pronto para push e acionamento. Reporta pronto no 649. 2.500 pés, que é negado 0 no 3. Salvador, boa tarde, passeio 2231. Passarelo 2231, nossa identificação, apesar da chegada, mandei até nível de voo 050. Reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Objeto 5729 foi direto Duna, descendo até 4 mil pés. Quem negar no 0 no 3. Direto Duna, 4023, 5729. 5729 tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna. Confirme, Tereza. Você tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Temos, afirmativo. Duna está autorizado a receptar? Ciência, autorizado a receptar, aguarde para prosseguir na descida, descendo até 4 mil pés. Afirmativo, não autorizado, 4 mil, aguardando a autorização de receptação, 5729. Confirme. Gente, por gentileza, cheque o rádio, a transmissão veio ininteligível, eu copiei o PTT somente. Pushback 5627, está no pad 3. Left 200, limit is localizer. Oscar Mike Rubin. Objeto 5729, desce até 2500 pés. 2500 pés, left 5729. 2500 pés. 2.500 pés, left 5729. 5729, confirma sua velocidade? Agora com 2.50 nós, Charlie. Tente, inicia redução para 200 nós. 200 nós, 200, 5729. Possibilidade de a gente manter pelo menos 220 até um pouquinho mais perto, Charlie? Ciente, mantenha 220. Ok, senão a gente não consegue descer aqui. Siga. Platão, Kilo Romeo, já confirma, irá manter um no meu pé no corredor Vera Cruz? Gente, autorizado, se solicitado, o corredor Shell no meu pé, no 1.500 pés. Deixa eu copiar o controle. Afirmativo, no 1.500 pés no corredor Xã. Gente, reporte para o da Barra. Lado 1396. 1396, complete aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal meia. 18.6, até já. 5729, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSXU, reporte avisado o localizador. 2.000, eu botaria a final LSXU, mas 5729. Passaredo 2231, não autorizado a descer até 4 mil pés. Quem negar, no 0 no 3. 4.013, pushback, equipe de sol, autorizado acionamento, chame para táxi. Coordena com sol, autorizado táxi, chamará para táxi, Chanel 637. Da pista úmida, sul, por favor. Deixa no 396. Publish on ILS, Oscar Mike Roman. Oceané 6314, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, oi? Antena Mari, para 050, Oceané 6314. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 125, decimal 45. 288-2545, boa. Papa Romeo, Oscar Mike Romeo, descend to 2,000 feet, clear to final ILS, report established. Descend to 2,000 feet, clear for ILS, we'll report established. Receptor é o localizador da F5729. 5729, chame torre, 198, décima meia. 186, graças. Salvador, muito boa tarde, F5729, final ILS X-Ray da 10, Machado Trabalho. Prossiga, Oscar Braveco. Oscar Braveco, poderá fazer desvio 10 graus à direita para evitar formação, descer para 1000 pés na plena rotatória para a posição da 7. Gente, Oscar Braveco livre. Informe visual com a pista. Vamos lá, fazer visual web 5729. Passaredo 2231, desça para 3000 pés, voe direto Duna, reporte estabilizado. 3000 Duna, reporte na 2231. Sete, avistou, 1300 pés. Tio, você fica desvio à esquerda, porque tem sua passagem. 6314, emitir redução para 230 nós. Reduzindo 230 nós, o Xené 6314. Tudo bom, status. Ok, trip 5627. 9, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 159. Ele me pousou no zero, FJ 5729. 6. Graças a paz. Mike Romeo, establish ILS. Papa Romeo, Oscar Mike Romeo, contact tower 118.6. 118.6, good day. FM. 149. Estou principalmente ali no setor da rotatória, está mais complicada a visualização. Informe esse visual com o campo, Oscar Bravo Eco. Fique atento para não ingressar aí na final da pista 1-0, temos tráfego em aproximação instrumento. Ok, eu estou na proa da rotatória, passou Paripa agora, ok? Gente, Bravo Eco. Papa Romeo, Oscar Mike Romeo with you now, full established. Oscar Mike Romeo, continue approach, report out of market, land gear down and lock it. Report out of market, down lock it. Ok, nós subindo para 4000, esquerda, proa 340, 1396. Gente, agora. Salvador, tá 3155, pushback, acionamento no 10. É, chuva moderada no momento. Controle igual no 396, arremessou devido à má visibilidade pela chuva. Gente. Índia, Xenero 637. Solo, solo, adotando 3155, pushback, acionamento no 10. Pode estabilizado no localizador. Área CT 2000, e ele é sem informar estabilizado, 2231. Alô, trip 5627, bate 3, pushback, acionamento. Sede, trip 5627, coordene o pushback com a equipe de solo, autorizado acionamento, chame para o táxi. 627. Foi instruído. Ok, comando à esquerda. Solo, Salvador, boa tarde, web 5729, de Bruna, sua escuta. Web 5729, boa tarde, autorizado táxi, via táxi foi Alfa, repórter, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, web 5729. Valira? 2013, Xené 6314. Xené 6314 já está na proa de Duna, confirme. Que motivo? Tem quantos vai já para a Duna no presente? 6314.